Meus amigos e meus irmãos, vamos em frente nesta sessão do nosso programa, chamada Ação e Reação, apresentar, conforme prometemos, um caso de materialização de espírito narrado por um escritor protestante. Porque muita gente se esquece que todas as religiões estão repletas de manifestações espirituais. Que fala o espírito, o pessoal grita logo, espiritismo, aquela coisa toda. E isso não desfaz em nada o grande valor do extraordinário Allan Kardec, o homem que teve a coragem de codificar todos aqueles ensinamentos espirituais, aqueles conhecimentos que vinham de forma nebulosa, a maioria deles, desde as eras primevas da civilização. Então nós vamos a um caso de materialização narrado por um escritor protestante, selecionado por Clóvis Tavares no seu livro Mediunidade dos Santos. Num volume intitulado Átomos da Paz, edição protestante da Casa Publicadora Batista de Santo André, São Paulo, o autor José Nunes Siqueira relata o interessantíssimo caso de materialização de uma entidade espiritual. Conta o escritor, às páginas 79 e 80 de seu livro, que dois pregadores do Evangelho se dirigiam de automóvel para uma cidade onde realizariam à noite uma conferência sobre a segunda vinda de Jesus. E sobre esse tema inspirador, conversavam todo o tempo. A meio do caminho, notam os pregadores que a um lado da estrada, um cavalheiro bem trajado fazia sinal indicando querer uma passagem na direção da cidade. Param o carro. Ao continuar a viagem, prosseguem também a palestra que já vinham mantendo a respeito da conferência da noite sobre a vinda de Jesus. Num dado momento, o estranho passageiro que foi alvo da cortesia cristã dos pregadores lhes faz a seguinte pergunta: os senhores vão pregar hoje à noite sobre a vinda de Jesus? Sim, responderam. E essa mensagem de fé e de esperança enche o nosso coração de profunda felicidade. Pois então, os senhores fiquem sabendo que a volta de Jesus está muito mais perto do que imaginam. Diante de tais palavras, pronunciadas com muita solenidade pelo estranho cavalheiro, os pregadores, surpresos com a mensagem de advertência que lhes estava sendo dada, voltaram os olhos para trás, a fim de conhecerem melhor o inesperado companheiro de viagem, e sua surpresa se tornou maior, pois não viram mais a ninguém. O passageiro havia desaparecido como por encanto. Os dois pregadores concluíram que Deus lhes havia enviado um anjo em forma humana para lhe dar uma poderosa advertência sobre a proximidade da volta de Jesus. Desnecessário é afirmar que os dois pregadores naquela noite anunciaram com grande poder a maior mensagem de esperança da palavra de Deus sobre a segunda vinda de Jesus para estabelecer seu reino de paz e justiça entre os homens. E muitos foram os corações que naquela noite se entregaram ao Cristo de Deus. Com aqueles dois pregadores do Evangelho, se cumpriu o que está escrito. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Com essa referência do Salmo 34, versículo 7, o escritor protestante encerra sua narrativa de um perfeito caso de materialização. Meus irmãos e amigos que me honram com sua audiência, esses fenômenos não ocorrem apenas nesta ou naquela crença, especialmente. Eles se dão onde estiver o ser humano, até mesmo na área do materialismo ateu. Sim, na área do materialismo ateu, até mesmo lá. Basta ler a história ou tomar conhecimento das últimas notícias. Por exemplo, o talento mediúnico paranormal, como quiserem denominar, da famosa sensitiva russa de Juna. Essa fenomenologia está sempre, desde que o mundo é mundo, a convocar o homem à meditação de que existe algo além a ser descoberto e analisado com humildade. Isto é, sem ideias preconcebidas, claro. As coisas têm que ser descobertas e analisadas com humildade, sem ideias preconcebidas. Porque ideias preconcebidas não se coadunam com a ciência, a filosofia, a economia mesmo, até mesmo a política, muito mais a religião. Acima de tudo, a humanidade precisa aprender a mensagem moral e espiritual imanente do fenômeno, no caso, o fenômeno de materialização. O lado moral do fenômeno. É preciso descobrirmos sempre, destacarmos sempre o lado moral do fenômeno. Senão vejamos. Na Epístola Constitucional do terceiro milênio escrevemos: o direito à luz da vida eterna. Eis porque, reconhecida a existência da vida após a morte, o instinto desbravador do ser humano encontra-se diante de um novo desafio. O estudo do direito à luz da vida eterna sobre o critério do mundo espiritual. Uma realidade que já está forçando as portas dos laboratórios, até mesmo das nações oficialmente ateias. Os legisladores do mundo, ainda prejudicados pelo véu que a carne faz baixar sobre a inteligência, por isso muita vez tomando a nuvem por Juno, continuam cuidando do episódico, por não quererem ou não ousarem enfrentar o eterno. Precisarão aprender que a vida é permanente e que existe no invisível uma civilização maior que a terrena, plena de leis que influem sobre toda a existência humana porque os mundos carnal e espiritual são interligados. Para aqueles que consideram tal possibilidade um absurdo, recordo que há 5 séculos, falar na existência de novos continentes resultava em perseguições. E tais continentes sempre existiram. Um dia, a conquista do conhecimento das normas do governo de Jesus repercutirá na organização de todos os países, originando o constitucionalismo comum no 3º milênio, reação consequente contra o absolutismo gerado pela moribunda ignorância espiritual, a governante suprema da civilização da rapina e do ódio, que tem prejudicado o saber jurídico mundial, urgentemente necessitado de pesquisar o mundo dos espíritos, onde se encontra a verdadeira origem do direito. O direito tem por dever abrir os caminhos para a integração do humano ao divino, no campo das relações humanas, principalmente de Estado, tendo em vista a situação atual do mundo. Tristemente escreveu Jacques Ostouy em O Escândalo do Desenvolvimento. Fundamentalmente neste domínio, o papel do poder consiste em tornar a ilusão um bem de consumo e fazer da esperança um lucro. Quousque tandem, Catilina, abutere paciência nostra. É como repetir Cícero, diante dos absurdos de Catilina, Cícero nas Catilinárias: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Dia virá, sempre haverá um dia, e vós, legionários, sois a sua vanguarda, legionários da boa vontade de Deus, em que o homem integrado nas leis espirituais não mais terá anelo pela vitória, a não ser a vitória da paz, por soberania alguma, a não ser a soberania sobre si próprio, pois àquela altura, realizada a institucionalização do novo mandamento de Jesus, a lei do amor universal, o homem terá aprendido que, como escreveu André Luiz, vencedor é aquele que vence a si mesmo. O mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Ninguém é dono da verdade na terra, somente Deus e o seu Cristo Jesus. No próximo programa, daremos início à leitura do livro de André Luiz, Ação e Reação, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. À beira do 3º milênio, não se pode ter preconceitos ou tabus a respeito da realidade espiritual. Paulo Apóstolo, João Evangelista, todos os guias espirituais aconselham-nos a ler tudo e tomar a medida das coisas, o que podemos fazer se formos humildes diante da verdade e verdadeiros adeptos do amor do Cristo de Deus. Ele disse que não nos deixaria órfãos e estaria conosco até o final dos tempos. Então, zelando pela nossa integridade espiritual.